Se te enxergo e não te vejo, se pretendo quase sempre aquilo tudo que você não quer. Se te peço e se não tenho, desafino, perco o verso, te engano, faço até chover, que é pra ter o que eu quero de você. Se de mal me sinto bem, se prolongo nossas brigas só pra não aparecer, ando meio cansado de você. Não me espera que eu não tenho aonde ir. Toma o teu que eu encontro o meu caminho. Se te enxergo e não te vejo, se pretendo quase sempre aquilo tudo que você não quer. Se te peço e se não tenho, desafino, perco o verso, te engano, faço até chover, que é pra ter o que eu quero de você. Se de mal me sinto bem, se prolongo nossas brigas só pra não aparecer, ando meio cansado de você. Não me espera que eu não tenho aonde ir.